from Harry from the show. buonasera, è autonomia? 03, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, Chimera 728, aciona identificação, autorizada a chegada à Mari, desça para 2 no teste, que é negar 1-0 no 3. Depois estabilizado no localizador. Prossiga, Chimera 728. Autorizado, dona, 27-6728. São 3097, boa noite. A linha da cola fixa no zero, vento 130 graus, no zero norte. A linha da cola, Objeto mensagem 28, autorizada a final do procedimento LFX3. Não 3197, decolado aos 27, chame controle 120 decimal 8. 208, obrigado, boa 3197. Juno 97, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 380, saída da EL. Da EL 3803, Juno 97. Autorizou o C3197 a voar direto da EL? Autorizado, ele está 3197. Direto da EL, graças ao C3197. Confirme, a senhora falou Leda ou da EL para o 3197? Autorizado, Leda está 3197, mas pode voar da EL também. Afirmativo. Vai voar então na proa de Leda. Obrigado. Número 3, copia? Cliente Serra, copia o voo número 3. Autorizado Brasília, nível 360, rotação Luno 7. Pista 10, curva à direita, saída Arbor Elétrico. Controle no 20.8, transponder 5152. Sente o 360 autorizado Brasília, via tesouro 17, saída Amor. Prossegue da 10 com curva direita, transponder 5152. Confirme o controle. 120.8. 1208. Correto. No portão 3, confirmando apenas a curva, curva direita. Chame para puxa e solamento. 16.13. 10 com curva direita. Chamará para puxa e solamento. 16.13. meia no 3, a posição 3 para o pushback em sala. Autorizado, chama o táxi no 1-3. Sinal 1. 1-3-2-2-5 e 1-2-5 decimal 1, tá? 3-1-9-7. Tá, 3-1-9-7 a primária, 1-3-3-2-5. Ok, 1-3-3-2-5 a primária, 3-1-9-7, obrigado. Objeto 6728, chame torre, 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, 6728, obrigado. Torre Salvador, boa noite, é 6728, tá, na final estabilizado. Vai de 6728, boa noite, tráfego avistado, cheque trem, entre pouso, destino 0, vento 1-1-0 graus, 0-0 nós, o ajuste 1-0-1-3, é o web 6728. Gente, tem livre pouso, 6722, tá com o trem embaixo, travado. Solo aos 37, livre direito, chame solo em 1-2-1-9. Direita, 219, ó, 672, obrigado. 628, táxi Alfa, é Poxancha Juliette. Alfa, Poxancha Juliette, é 6722. Decola pista 0, vento 1, 10 graus, 0, 2, 9, uma boa noite. Bem, aqui é, linha decola, voo no meio, na 3, vai. Juliette, 28. Juliette, 28, ingressa Juliette para o portão 04. Juliette, 04. Azul 4070, acione identificação, autorizada a chegada Mari, Mari, desça para nível de voo 050, QNH 1013. Desça para 050, azul 0013, azul 4070. Voo no 613, decolado aos 4-1, chame controle 1-2-0-19-8.